Nós estamos aqui em frente à Prefeitura Municipal, número 55, na Rua São Pedro, na Ortomed Produtos Hospitalares e Ortopédicos, que tem a sua inauguração neste sábado, a partir das 10 horas. Eu estou aqui com a Tayaci de Freitas, que está aqui para cumprimentar os ouvintes e falar um pouco mais sobre essa expectativa da inauguração que acontece neste sábado. Bom dia, Tayaci. Bom dia a todos os gasparenses. A expectativa está bem grande, a gente está muito feliz de estar chegando agora em Gaspar. A loja está sendo feita com muito amor, muito carinho mesmo, e eu tenho certeza que todos vão gostar dela, porque ela está muito linda. Está chegando aqui em Gaspar, mas já tem uma experiência de 10 anos em Blumenau e Rio do Sul. Isso, nós temos a nossa matriz ali em Blumenau, na Floriano, em frente ao Santa Isabel. Temos uma filial ao lado do Hospital Santo Antônio e em Rio do Sul completou um ano agora. E a gente quer fazer parte da família de Gaspar também e poder trazer muita saúde para todos vocês. Tá aí, então explica um pouco mais que tipos de produtos são oferecidos aqui na loja. Tudo para a saúde nós temos aqui, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Porque hoje não precisa sentir dor, não precisa ter dificuldade, né? Tudo para a saúde nós temos. Desde travesseiros ortopédicos, toda a parte de ortopedia, conforto. Nós temos a parte de joanete também, que não precisa mais sofrer, não precisa mais sentir dor, resumidamente. Bem, produtos especializados nessa área, com condições também facilitadas. Eu gostaria até de saber, a partir da inauguração, horário de atendimento aqui da loja. Então, condições hoje a gente consegue fazer todos os cartões de crédito, parcelamento, toda a parte de cadeira de roda, cama, tudo é só sentar aqui e conversar com a gente, tomar um café, que café sempre é bom, né? E em questão assim, ó, de horário, começaremos atendendo das 9 da manhã até as 18 horas, sem fechar para almoço, claro. Então, estão todos convidados. Estamos vendo aí que estamos nos ultimatos, tudo sendo preparado para receber todo mundo muito bem. Nesse dia especial, que sábado também vamos ter o Liquida Gaspar CDL, uma programação da Prefeitura. E parece também com essa programação de aniversário de Gaspar, é um presente para Gaspar, a Ortomed chegar aqui. Acho que é um presente tanto para nós quanto para Gaspar. Vai ser uma parceria maravilhosa. Então amanhã, sábado, a partir das 10 horas da manhã, todos convidados, por favor, venham aqui que nós queremos muito conhecer a família de Gaspar. E com certeza a Ortomed vai estar com promoções especiais de inauguração. Estaremos sim, com promoções, com marcas excelentes, porque qualidade a gente quer para o nosso cliente sempre. Nós agradecemos e amanhã a Rádio Sentinela estará aqui também ao vivo para trazer todas as informações dessa importante inauguração para Gaspar, a Ortomed chegando. Faltam 24 horas, venham aqui. Então tá certo, a partir das 10 horas da manhã desse sábado, Júlio, todos convidados aqui em frente à Prefeitura Municipal, número 55, na Rua São Pedro, a Ortomed chegando em Gaspar. Para a Rádio Sentinela, o repórter Jean Carlos.